Amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, e aqui cabe uma referência. No dia 13 de março, comemora-se 19 anos da existência do programa Visão Espírita, que lá atrás começou com o Edson Evangelista, a quem temos muito carinho, respeito e consideração. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. E como sempre trazemos uma frase inicial, para que a gente possa criar uma boa sintonia com os bons pensamentos que temos do Espiritismo. Do livro O Consolador, trazemos a questão 187, em que se pergunta a Emmanuel: Emmanuel, qual a atitude mental que mais favorecerá o nosso êxito espiritual nos trabalhos do mundo? E Emmanuel, utilizando a mediunidade psicográfica de Chico Xavier, assim escreve: essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei divina, na reencarnação em que vos encontrais, isto é, a do esquecimento de todo o mal, para recordar apenas o bem, a sagrada oportunidade de trabalho e edificação no patrimônio eterno do tempo. Esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Daí a necessidade do perdão no mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado, devolvendo-se a paz legítima aos corações. O que se destaca dessa frase de Emmanuel, desse texto de Emmanuel, é o esquecimento do mal e a recordação do bem, e fechando como síntese, a necessidade do perdão. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 11 de março de 2018, domingo, uma linda manhã do verão brasileiro. Aqui estamos prontos para iniciar mais um programa sobre o Espiritismo. Na técnica de som, sempre com sua simpatia e competência, Vinícius Júnior Pires. E nos telefones temos a Raquel hoje nos ajudando. Quaisquer dúvidas, sugestões, críticas, ligue para a Rádio Brasil 690M 3463-5068, 3463-5255. E no exercício de reflexão, eu tenho falado aqui todos os domingos, e eu convido você que está aí nos ouvindo a estudar esse livro Emmanuel. Eu sempre digo isso, é um livro que ficou meio no canto da estante, passou e ninguém dá muita atenção, mas tem verdadeiras pérolas lá. E eu tenho descoberto textos, eu já tinha lido há muito tempo atrás, eu tinha lido duas vezes, e confesso que a gente acaba esquecendo alguns textos. E eu trago a você novamente um texto brilhante do Emmanuel, que ele fala sobre a mediunidade, e eu vou ler para que você ouça e possa recordar essa bela mensagem do guia espiritual. O Emmanuel, nesse capítulo, ele fala sobre os aparelhos mediúnicos. Olha que interessante, Luiz e Allan. As frases do Emmanuel. Aqueles que possuem essas faculdades registradoras dos pensamentos, que dimanam dos planos invisíveis, são chamados sensitivos ou médiums. Porém, essa condição será a de todos os homens no porvir. São inúmeras as legiões de seres que perambulam convosco, sem os indumentos carnais e que permanecem nas latitudes do vosso planeta, sendo necessário considerar que a maioria dos que evolutiram e se conservam nas esferas de um conhecimento muito superior ao vosso, pelas condições inerentes à sua própria natureza, não vos pedem estar próximos. Enviam aos homens a sua mensagem luminosa dos cimos resplandecentes em que se encontram e, formulando o desejo de ação nos planos da matéria, atuam com a sua vontade superior sobre o cérebro visado, o qual se encontra em afinidade com as suas vibrações, e através das forças teledinâmicas que podereis avaliar com os fluidos elétricos, cuja utilização em cetais na face do globo influenciam a natureza particular do sensitivo, afetando-lhe o sensório, atuando sobre os seus centros óticos e aparelhos auditivos, desaparecendo perfeitamente as distâncias que se não medem. Na alma do sujeit, começa então a operar-se uma série de fenômenos alucinatórios sob a ação consciente do espírito que o guia dos planos intangíveis. Este, segundo a sua necessidade, o induz a ver essa ou aquela imagem em vibrações que o envolvem, as quais são traduzidas pelo sensitivo de acordo com as suas possibilidades intelectivas e sentimentais. Há instrumentos que interpretam com fidelidade o que se lhes entrega. Outros, porém, não dispõem de elementos necessários para esse fim. Não se conjeture a necessidade, por parte dos desencarnados, de trabalho fatigante para que tais fenômenos se verifiquem, concretizando-se no plano físico. Tais fatos se realizam naturalmente, bastando para isso o seu desejo e o poder fazê-lo. É um texto que você tem que ler 2, 3 vezes, anotar a mensagem do Emmanuel e destacar algumas frases. E eu, curioso, quando eu li esse texto, eu gosto de escrever e eu admiro. Você gosta de escrever? Gosto, um pouco. Eu estou acabando aqui. Ah, tá. Acho que trago na semana que vem. E a pressão. E eu fiquei olhando e falei, poxa vida, o Emmanuel, ele é um artista das letras. Então eu fiquei, assim, com aquele olhar de admiração e escrevi um textinho assim, mas assim, com um profundo respeito a ele, que eu falei assim, o dom de escrever possibilita usar a palavra com arte, trazendo a ideia abstrata da atmosfera mental ao conjunto das letras terrenas. A ideia toma forma na palavra e dispõe a imagem na mente de quem lê. Nesse intercâmbio divino, o espírito desencarnado pode sensibilizar a natureza humana ao tocar a alma dos encarnados com a energia das ideias nobres. Uma vez sensibilizada, a alma assimila os bons pensamentos superiores e o desejo do bem. Tudo se encaixa nas forças da natureza. Mas é muito interessante a gente ver quando Emmanuel fala que a mediunidade é uma faculdade registradora do pensamento. Só isso dá um tempo de estudos. A mediunidade é uma faculdade que registra os pensamentos daqueles que estão desencarnados ou encarnados. E aí eu fui destacando frases em que ele fala no texto, que ele fala assim, os espíritos superiores atuam sobre o cérebro visado à distância. Ele mentaliza, eu sou um espírito elevado, eu mentalizo o Allan, eu projeto o meu pensamento sobre o Allan e ele fica sensibilizado. E ele fala que influencia a natureza particular do sensitivo. Ele até fala em sujet. E o sujet é o sensitivo, né? Só que parece que o sensitivo fica mais adequado ao termo, né? E aí ele fala uma coisa que eu queria discutir com vocês, que ele fala que quando os espíritos projetam imagens e pensamentos, o médium, naquele momento, ele tem como se fosse uma alucinação, aspas, né? Que são as imagens chegando, ideias chegando que não lhe são próprias. Segundo a ciência oficial, isso é uma alucinação. Mas a gente sabe que não é alucinação, porque elas têm um encadeamento, uma lógica, um sentido e é moral. Então, com essa atmosfera, eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E que nós três, os alucinados aqui das manhãs de domingo, possamos entrar em sintonia com esses bons amigos espirituais e refletir todas essas alucinações que nós recebemos. E o resultado está aí, né? 19 anos de programa com uma audiência fervorosa, uma audiência firme que mantém esse programa no ar até hoje. E que nós possamos continuar, né, as nossas alucinações, porque a alucinação ela se dá em dois campos, o campo positivo e o campo negativo. Né? E nós, por estarmos bem alucinados, nós refletimos o campo positivo das mentes. Né? E aí Emmanuel coloca de uma forma magistral o trabalho, o mecanismo da mediunidade. E para isso nós temos que fazer uma coisa só: pensarmos e agirmos na direção do bem. Puxa, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa tarefa. Muito bom. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo, bom dia, Luiz, bom dia, Vinícius, que está lá sempre pronto para nos apoiar. Hoje estamos estreando umas capinhas de microfone aí, amarelo, olha, limão, assim, verde e limão. Muito bonito. E tirou aqui, aquela torre. E tirou que uma aqui, né? Torre aqui. O estúdio ficou mais leve, viu, Vinícius? Então está muito bom isso aqui. Bom dia, Raquel, que está lá no 34635068. Bom dia, quem está nos ouvindo pelo nosso aplicativo União Rádio Web, que você pode baixar gratuitamente, tanto por Android quanto pela Apple. Os dois aplicativos estão lá gratuitos, você pode baixar tranquilamente. Bom dia para o Randall, que já está aqui nos dando o nosso bom dia, desejando um excelente programa para nós. Então, para você também, Randall, um excelente domingo. Continue sempre participando conosco, é sempre importante. E interessante, meu querido Geraldo, você trazer esse assunto do Emmanuel, porque é um trabalho que eu estou retomando, que eu tinha começado há uns anos atrás, que é baseado num ensaio de Allan Kardec, que está lá no Livro dos Espíritos, que ele fala da sensibilidade dos espíritos. Veja bem, ele fala da sensibilidade dos espíritos no plano espiritual. E o estudo que eu tenho feito é pegando esse ensaio, explorar um pouco esta sensibilidade dos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Porque nós somos espíritos imortais. Quando encarnados, temporariamente aprisionados no corpo físico. Mas em essência somos esse espírito. E quando aqui, vamos falar até uma palavra assim, embotados nesse corpo físico, a gente fica limitado em nossa sensibilidade, porque nossa sensibilidade neste corpo, ela normalmente, nós abrimos as cinco portas das nossas sensações: visão, audição, olfato, tato e paladar. E através somente destas cinco possibilidades, nós sentimos o mundo. A intuição seria o que a gente poderia chamar, que o popular chama, de sexto sentido. Então, esse sexto sentido, que não é de fato um sentido do corpo físico, mas sim já um sentido do espírito, já é uma percepção espiritual, já é uma expansão do nosso perispírito, e com isso ele pega outras nuances do ambiente e das pessoas que os nossos sentidos do corpo físico não permitem pegar, e com isso ele avança. Aí nesse meu estudo aí que eu estou fazendo, eu fui encontrar em Kant, né? Kant é um grande filósofo que nós tivemos aí a oportunidade de ter entre nós, e ele estuda muito a questão da intuição e da sensibilidade. E eu gosto porque é um outro ponto de vista, assim, somando ao Espiritismo, e eu vejo aqui, né? Que ele fala que o sujeito tem duas fontes de conhecimento. As duas fontes dele seriam a sensibilidade, por meio da qual os objetos são dados na intuição, e o entendimento, por meio da qual os objetos são pensados nos conceitos. Então, sensibilidade e entendimento são importantes pontos que apoiam essa reflexão. E aí, o que ele quer dizer com isso aí? Que para a gente ter uma sensibilidade, nós temos que ter pensado naquilo, o que ele chama, usando o termo dele, a priori. Ou seja, eu brinco com uma alegoria. A gente tem uma caverna mental, né? E tudo que a gente quer, o nosso inconsciente, são coisas que a gente não tem acesso fácil. Então, tudo que a gente vai manifestar, inclusive isso a gente vai encontrar no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel mesmo. Tudo que a gente vai encontrar na vida, de antes de encontrar na parte material, nós já desenhamos ela nessa nossa caverna mental. Já sai lá do inconsciente. Nós projetamos esse pensamento e a vida material é reflexo do nosso pensamento. Então, quando você... Ah, eu moro numa casa assim, a casa foi o pensamento que fez? Foi a priori. Foi. Você desenhou, claro, algo que te dava, sim, simpatia, você, sim, imaginava o terracinho que tem na sua, sim, casa, a plantinha, a cor da parede, e daí conforme você vai morando lá mais tempo, você vai ajeitando a casa daquele jeito mental que você desenha ela sem ser consciente. Entre aspas, ela fica com a sua cara, né? Ela fica com a sua cara. A mesma forma a escolha da sua mulher, do seu marido, a mesma forma as escolhas do seu trabalho, elas foram desenhadas a priori lá na sua mente inconsciente. Ela está lá. E daí você reflete isso na vivência do seu dia a dia. Agora, imagina a intuição nesse processo. A intuição é algo que a gente tem que entender, que ele é desenvolvido, nós vimos semana passada isso, é um processo que é Emmanuel mesmo defendendo, é algo desenvolvido através da experiência, da prática, nós desenvolvemos a intuição através do ampliar das nossas percepções, das análises, do estudo sério, da reflexão sobre as coisas. E quando a gente desenvolve essa intuição, segundo o próprio Kardec, é a mediunidade do futuro, nós vamos interagir com o plano espiritual e físico numa constante, vindo agora de encontro ao texto que você trouxe do Emmanuel, que ele fala assim, olha, são os chamados sensitivos ou médiuns. Porém, essa condição será de todos os homens do porvir. Quer dizer, que um dia, o que hoje às vezes a gente admira em ver em uma pessoa, vai ser uma condição natural. Ou seja, vamos interexistir com o plano carnal e espiritual, como nós interagimos com a matéria. De maneira muito mais intensa. Muito mais intensa, trocando figurinha de uma forma muito maior, com uma intuição muito mais aguçada. Então, nós naturalmente paramos de fazer o mal, porque a intuição de todo mundo vai estar aguçada. A percepção das companhias espirituais vai estar aguçada. Você vai querer ser visto como alguém que faz o mal? Você não vai ter como esconder as suas facetas do mal num verniz de educação como se esconde hoje. Você vai ser o que você é. Brilhe a vossa luz. Putz, excelente. Muito bem, é esse tipo de pensamento, de raciocínio, que nos faz entender que o centro espírita é o lugar onde você deve iniciar os seus estudos, fazer grupos de pesquisa, questionamentos. Só assim nós vamos entender a doutrina espírita. E eu peço ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falta. Conte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa linda prece, estamos aptos a começar o nosso primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é a leitura do livro Vinha de Luz, hoje com o capítulo 142, Tribulações. Também nos gloriamos nas tribulações. Esta passagem está em Carta aos Romanos, escrita por Paulo, em seu capítulo 5, versículo 3. E Emmanuel comenta: comentando Paulo de Tarso os favores recebidos do plano superior, com muita propriedade, não se esquecia de acrescentar o seu júbilo nas tribulações. O cristianismo está repleto de ensinamentos sublimes para todos os tempos. Muitos aprendizes não lembram o apóstolo da gentilidade senão em seu encontro divino com o Messias às portas de Damasco, fixando-lhe a transformação sob o hálito renovador de Jesus, e muitos companheiros se lhe dirigem ao coração, mentalizando-lhe a coroa de espírito redimido e de trabalhador glorificado na casa do Pai Celestial. A palavra do grande operário do Cristo, entretanto, não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao preço que lhe custou a redenção. Muita vez, reporta-se às dilacerações do caminho, salientando as estações educativas e restauradoras entre o primeiro clarão da fé e o supremo testemunho. Depois da bênção consoladora que lhe reforma a vida, ei-lo entre açoites, desesperanças e pedradas. Entre a graça de Jesus que lhe fora ao encontro e o esforço que lhe competia efetuar por reencontrá-lo, são indispensáveis anos pesados de serviço áspero e contínua renunciação. Reparemos em nós mesmos, à frente da luz evangélica. Nem todos renascem na terra com tarefas definidas na autoridade, na iminência social ou no governo do mundo. Mas podemos asseverar que todos os discípulos, em qualquer situação ou circunstância, podem dispor de força, posição e controle de si próprios. Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência, e em verdade ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. A existência terrestre é a passagem para a luz eterna, e prosseguir com Cristo é acompanhar-lhe as pegadas, evitando o desvio insidioso. No exame, pois, das considerações paulinas, não olvidemos que, se Jesus veio até nós, cabe-nos marchar desassombradamente ao encontro dele, compreendendo que, para isso, o grande serviço de preparação há de ser começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. Trecho bonito. Essa semana eu recebi um vídeo da nossa querida amiga lá de Limeira, a Maria Santos. Maria está sempre postando mensagens. E era um vídeo do Gasparetto. E eu confesso que quando vi esse vídeo, o vídeo, para aqueles que não sabem, o Gasparetto está sofrendo um câncer, né? Está bem magro, bem assim, atingido pela doença, né? E quando eu vi aquele vídeo, eu disse assim, puxa vida, Gasparetto com uma mediunidade tão linda, né? E felizmente patinou na execução dessa mediunidade, poderia ter dado tantos exemplos maravilhosos. E agora, com câncer, naturalmente, ele... Mas eu vou ouvir o que, que o Gasparetto tem a dizer. E escutei. Eu fiquei encantado. Fiquei maravilhado, mandei para muitos amigos, porque o Gasparetto se encontrou. Gasparetto fez e chegou a conclusões que eu acho que ele nunca tinha tido na vida. Né? Então, o relato dele, colocando a sua experiência, a sua dor e as suas conclusões de uma forma maravilhosa, de uma forma realmente bonita, leal, clara, dando o exemplo. Eu acho, eu cheguei a pensar, com esse vídeo o Gasparetto tem, talvez ele esteja produzindo efeitos que aquela sua mediunidade maravilhosa nunca tenha produzido, porque saiu do fundo do coração, é uma mensagem autêntica e é uma remissão. Eu fiquei muito contente. E aliás, no fim do vídeo, ele coloca assim, eu não quero que vocês orem por mim. E ele tem razão. Ele não precisa que orem por ele, porque ele já se encontrou, ele já se redimiu, né? Ele não precisa mais de orações. Ele realmente deu um exemplo ali que clareou a vida para ele. E quem sabe ele até acaba influenciando a sua mãe, os irmãos, né? Que aquela família foi abençoada pela mediunidade e com muitas oportunidades talvez não tenha se utilizado tanto como agora ele o está fazendo. Eu realmente agradeço, Maria, pelo envio daquele vídeo, porque a gente está sempre pré-julgando, né? E à primeira vista eu imaginei assim, puxa vida, jogou fora a oportunidade que tinha. E agora, sei lá o que nós vamos ouvir, né? E eu ouvi realmente uma coisa maravilhosa. Então, é exatamente isso. Ele teve um tesouro nas mãos para a divulgação e, na realidade, ele agora, que se viu desprovido disso e está sofrendo uma prova imensa, ele acordou. E ele realmente está dando um testemunho fantástico. Eu adorei aquilo que vi. E eu aconselharia que todos aqueles que tivessem oportunidade de buscar esse vídeo na internet, que peguem, né? É o Gasparetto agora no encontro após o câncer que o envolveu. Meus amigos, é assim, ó, o texto aqui do Vinha de Luz, ele me trouxe assim várias reflexões durante a leitura, e eu gostei de alguns aqui, né? Porque muitas vezes nós estacionamos em alguns momentos de dor e dificuldade do nosso caminho, né? E ele salienta aqui no texto que esses momentos são estações educativas. Eu gostei dessa maneira que o Emmanuel coloca. E eu dei a prova. É. Então, podemos falar que ali é um exemplo da estação educativa. Porque, vamos pensar na educação de uma criança. Para você educar uma criança, tem hora que você tem que ser firme com a criança. A hora que você é firme com a criança, a gente pode imaginar que é a hora que nós estamos passando por essas provas difíceis da vida e a vida está sendo firme com a gente. Porque senão a gente não muda. Senão a gente ia ficar ali preso, né, àquela situação e desencarna com aquele problema e não muda. Então a vida tem que ser firme. E ser firme de um jeito assim que eu acho que é muito importante. Né? Na semana passada eu estava lendo um texto de Foucault, que é um outro pensador, filósofo, também muito importante hoje no mundo. E ele fala que o amor e a dor andam juntas. Que você alterna esses momentos, e é justamente nessa alternância de momentos que você vai crescendo. E é verdade, nós não temos uma vida só de amor o tempo todo. E de vez em quando vem essa estação educativa que aqui Emmanuel deu o nome, a dor como estação educativa. Ela educa para você amar melhor da próxima vez, ou com mais intensidade, ou com mais liberdade, né? Porque a gente hoje ainda tem feito o que eu tenho chamado de amor de barganha, né? Nós amamos enquanto o outro nos ama, nós damos enquanto recebemos, nós estamos trocando. Quando a pessoa, por algum motivo, a nossa percepção ou a dela enfraquece aquele sentimento amoroso que a gente achava dirigido para nós, nós automaticamente fazemos o mesmo para com a pessoa. Então, de verdade, nós nunca amamos, porque amor é incondicional, né? A gente ama apesar do outro ser o que é e fazer o que faça. Eu amo e pronto. Né? Então, esse amor tem que ser desenvolvido. Um amor educacional. Então, incondicional. Então, quando nós estamos passando por momentos difíceis e duros, é uma estação educativa para amarmos melhor. E depois eu grifei uma outra parte aqui, que é assim, aqui mais no final, que ele fala assim: qualquer situação ou circunstância podem dispor de força, posição e controle de si próprios. Ou seja, nós vamos ter muitas tarefas na vida, nós vamos ter muitas atribuições no mundo, né? E nem todos, ele está defendendo aqui, nasceu para autoridade, para eminência social ou para o governo do mundo, né? Mas em qualquer posição nós podemos dispor de força e controle de si mesmos. Nós podemos nos controlar, seja onde for, fazendo o que for. Nós temos que fazer com a maior dedicação, com o maior empenho que a gente possa fazer. Por quê? Ele nos recorda que a tribulação da estação educativa produz fortaleza e paciência. Fortaleza e paciência. Não tem como você desenvolver essa força e essa paciência enquanto você está passando por momentos de calmaria. Porque sim, não serve. Né? Aquele momento, não, isso aí não é qualidade nenhuma, né? Tá fácil, né? Para onde a vida me levar, né? Tá frouxo. Agora, eu quero ver, num momento de estação educativa, você aceitar com tolerância e receber disso de volta essa fortaleza na vivência daquilo e essa paciência. E só para encerrar, o texto é muito bonito, esse texto aqui. Ele nos chama de encontro novamente à luz. Ele fala assim: a existência terrestre é passagem para a luz eterna. Ou seja, não tem como adquirirmos a luz eterna, o brilho da nossa luz, sem a passagem na encarnação. Então, quando estamos aqui aprisionados no corpo físico, como diz o próprio Livro dos Espíritos, quando estamos aqui nos momentos difíceis, nessa que ele chama de estação educativa, quando estamos aqui envoltos desses problemas, dessas situações, é motivo de júbilo, não pela dor que estamos passando, mas pela oportunidade educativa de transformação. Vamos nos transformar dessa sensibilidade a priori, como diz Kant, para um ser elevado a posteriori, como ele também usa esse termo em latim, no final dessa jornada. O Emmanuel, como todo bom professor, o bom professor ensina. E entre as muitas lições desse texto, ele me sensibilizou ao falar o seguinte: todos nós, ao lembrarmos de Paulo de Tarso, mas é quase que 100% lembra da entrada na porta de Damasco, Paulo vendo Jesus. Todo mundo lembra desse fato. Realmente, para Paulo, um fato glorioso. Ele viu Jesus, Jesus estava ao lado dele, conversou com ele, sem dúvida. Mas isso não foi o mais importante. Que ele destaca isso como se fosse Paulo vendo Jesus, foi o clarão da fé. Jesus tocou. Mas ele cresceu ao longo da vida nas estações educativas, nas dores, sozinho, na solidão do deserto, chorando em Antioquia, em várias cidades, até na cidade de Tarso, quando ele foi renegado pelo próprio pai. Ali tudo eram as estações educativas. Ele cresceu ali. A pedra de toque foi Jesus, mas ele cresceu ao longo da vida. Então, o remédio que ele tomou foi ao longo da vida. Jesus despertou ele, mas ele cresceu ao longo das dores. E enquanto o Alain e o Luiz falavam, eu ficava pensando num exemplo assim, muito simples. Todos nós passamos por dificuldades, por dores. E às vezes você faz uma prece e a dor não muda. O problema não muda, continua do mesmo tamanho. E você fala assim, poxa, será que eles não estão percebendo a minha dor, o meu sofrimento? O quanto está sendo difícil para mim, amanhã vai ser melhor. Não está melhor, está do mesmo jeito. Aí você fica pensando, por que será que está assim? Aí eu lembrei, o Luiz gosta de exemplos, né? Os exemplos que eles colocam. Você coloca o feijão no fogo. Se você tirar na metade do tempo, o feijão não está do jeito correto, ele não está no ponto. Deixa um pouquinho mais. É como se o feijão estivesse reclamando. Desliga o fogo. Não, calma, calma. Daqui a pouquinho vai ficar bom. Então, a gente não consegue ter essa percepção. A gente acha que agora é o momento. Mas se de repente lhe é dada a oportunidade de acabar com aquela prova, você volta ao que era. E só para finalizar, eu lembro aquele exemplo que eu já citei aqui. O meu irmão estava com leucemia, mieloide crônica. Ele era espírita. E tinha defeitos, como todos nós temos. E a doença, ele tinha a iminência que podia morrer a qualquer momento, ele realmente se modificou. Ele se tornou uma pessoa assim, um doce de pessoa. De repente, ele começa a usar o Glivec, que era uma medicação lançamento da época, e ele melhorou. E passou assim, de repente eu estou curado. Todos os defeitos dele voltaram. Ele falou isso para mim. Ele voltou a ser o mesmo indivíduo, com aquela mesma... a mesma casca grossa que tinha em alguns momentos. Aí a doença volta. Então, são as estações do que isso sirva para a gente entender que se a dor não passou, é que está no meio do caminho ainda. Eu gosto muito de poesia, Geraldo. E eu gosto, já falei nesse programa umas três vezes, essa poesia. Mas é uma poesia que ela é fantástica, da Alta de Souza. Chama Mensagem Fraterna. Para coroar o que você falou, o que nós comentamos, ela fala assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volta ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Ou seja, a dor que nos invade, ela está aqui, a resposta dentro de nós. É a força do nosso pensamento na estação educativa para fazer brilhar nossa luz. E Deus nos responde em nós mesmos. É essa força da consolação e nós temos que nos voltar para dentro de nós. Estamos numa encarnação que podemos e devemos fazer o bem para todos. Mas tem um serzinho que nós temos que fazer em especial. É nós mesmos. Lembrando, né, aquele livro que fala a história do Camilo Castelo Branco. Sim. Ele levou 70 anos na espiritualidade sozinho, isolado. E no momento então que ele quebrou aquele orgulho, aquela casca, ele encontrou uma pessoa. E é isso. Essa é a casca de cada um de nós. E a dor fica batendo até que ela quebre. É um mês. É a história que eu contei. Eu fiquei radiante porque o nosso amigo Gasparetto, ele estava dando testemunho de que chegou à conclusão. Nós não podemos esquecer que esse Paulo, do exemplo do Geraldo, em Gálatas, ele vai lá falar, né? Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ou seja, ele mudou de padrão. ele tirou aquele padrão da vida dele e colocou o padrão Jesus na própria vida. E você imagina o seguinte, eu li muito, eu acho três vezes eu li Paulo e Estevão, ele era um doutor da lei, ele tinha o dom da oratória. E um racional muito elevado. A fala dele era dominadora, era assim, não tinha como você acuá-lo. E quando ele se transforma, que ele vê Jesus, que ele fica cego, que ele se transforma, ele, com todo respeito, né, no orgulho dele, bom, se eu usava aquele poder da oratória, agora vou usar esse favor do evangelho. Quando ele começa a falar aos cristãos, ele começa a gaguejar e não conseguia falar. Era um fracasso a falar dele. Era um fracasso. Aí, delicadamente, os cristãos chegavam, delicadamente tiravam ele do púlpito, com todo o respeito, porque ele não conseguia falar. Só depois que ele quebrou a casca, que ele começa a falar com o sentimento, é que ele começa a arrebatar os corações. Então é uma coisa assim impressionante, como tudo se encaixa, que eu disse no texto original, tudo se encaixa, ainda certinho. O côncavo e o convexo. Mas muito bem, meus amigos, são 10 horas e 10 minutos, 11 minutos. Vamos começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, sem antes lembrar que somos patrocinados pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, com o Clube do Livro Espírita de Americana e com a Pet Life Clínica Veterinária. E hoje, no segundo bloco do programa, o Kardec está fazendo um resgate das imagens, das ideias que se tinham à época de Kardec, século XIX, e ele fala do século XVIII, século XVII, qual era a ideia, a imagem que tinha no inconsciente coletivo do nosso mundo ocidental aqui, o que era o inferno, o que era o purgatório, por que tudo isso? Porque o Kardec ele vai citar as imagens que existiam para depois fazer a colocação que a doutrina espírita expõe, oferece. Então ele está resgatando a imagem e a gente vai colocar a imagem que se tinha aqui. Para você que está nos ouvindo, fazer a sua crítica, a sua observação, a sua meditação, a sua reflexão sobre essas imagens, para que essas imagens possam não mais valer. E é curioso, Alain e Luiz e queridos ouvintes, que muita gente não tem essas informações espíritas. Se dizem espíritas, frequentam centros espíritas, mas não leem, não estudam. E se dizem espíritas com imagens de céu, inferno e purgatório. É uma, como se fosse uma miscelânea. Então o Kardec ele resgata isso e eu acho interessante a gente fazer esse estudo. Muito bem, o Kardec ele começa a descrever, nós estamos aqui começando o capítulo 5 do livro Céu e o Inferno e o título é O Purgatório. E aí ele faz uma coisa extremamente interessante. Ele faz, o Kardec, o Evangelho não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela igreja no ano 593. Até então, os cristãos, até o ano de 593, não existia o céu, entre aspas, nem o inferno e nem o purgatório. A partir de alguns concílios, de algumas reuniões dos líderes religiosos, eles acharam por bem que devia existir o purgatório. E o Kardec não faz uma crítica feroz ao purgatório, ele fala até que o purgatório tem uma certa lógica, porque resgata aquele que poderia ir para o céu. Ele fala que a filosofia está mais ou menos representada, mas que tinha algumas coisas a se mudar. E ele vai descrevendo toda a história do purgatório, e eu fiz aqui um pequeno resumo dessas imagens, porque se a gente for ler fica longo. Então eu falo esse resumo, o Luiz e a Alain fazem os comentários dessas imagens e aonde vamos chegar. O purgatório não existia no Evangelho. Em 593, o purgatório foi admitido pela igreja. E qual era a imagem que se tinha naquela época? A imagem, isso não é uma alegoria, nem uma fantasia, nem um exagero da palavra. No inferno, a penalidade era você ficar num fogo intenso. E no purgatório, o fogo era mais brando. Um era o fogo alto, o outro era o fogo baixo. Essa era a imagem que se tinha de um grande caldeirão e aqueles que não tivessem aquela fé estariam sendo queimados, só que eles não morriam. Estava sendo queimado, um no fogo alto, outro no fogo baixo. Essa era uma imagem que se tinha daquela época. E aí, depois de lançada a ideia do purgatório, passaram-se vários anos e aí surge uma ideia. Existem aqueles que estão no purgatório que podem se livrar do purgatório. Mas como é que se livra do purgatório? A ideia da época, através de preces particulares. Quer dizer, alguém aqui que ainda está vivo faz a prece por alguém que está lá no purgatório, no fogo baixo, e quem sabe, você fazendo uma, duas, 10, 100, 200 preces, 200 pessoas orando, Deus se sensibiliza e permite que ele saia do purgatório e vá para o céu. Isso seria uma possibilidade. A segunda possibilidade é quando você mandava alguém orar por aquele que estava no purgatório. Só que se mandar orar, você tinha que pagar. Era então, uma forma de arrecadação. Então, eu peço duas preces, cada prece R$100. Aí o cara dava R$200, fazia a prece, o cara vinha, olha, não saiu ainda, precisa de mais três. E assim funcionou por muito tempo. Aqui não estamos fazendo crítica, estamos apenas fazendo uma lembrança relato de como funcionava. Isso aí é texto histórico, não estou inventando nada. E aí o Kardec, ele para nesse momento e fala assim, minha gente, quem está sofrendo é porque cultivou isso. Ele fala a seguinte frase, as misérias humanas decorrem necessariamente das imperfeições da alma. Então não adianta você orar, porque não é a sua prece que vai tirar o sujeito do purgatório. Você vai ajudá-lo, vai ampará-lo, vai consolar. Agora, tirar ele daquele momento que ele está purgando, a prece vai dar uma força, mas não vai tirar ele de lá. Então ele fala, se você está sofrendo, você está colhendo. Não tem, se você plantou 100 sementes, você vai colher 100. Você está nas 50, falta mais 50 para colher ainda. É aquilo, o feijão no meio do... Não é o tempo ainda, né? Aí o Kardec continua. Que aí ele começa a fazer uma ideia que o sofrimento que você tem agora pode ser decorrente de faltas atuais que você cometeu nesta vida ou faltas anteriores de outras vidas. E ele fala mais uma vez, o Kardec escreve, o homem mais das vezes é desgraçado por sua própria culpa. Se você sofre, eu estou sofrendo, o culpado é o Alan. Não, eu estou sofrendo, culpado sou eu. O Alan não tem... Ah, mas ele falou um negócio errado para você. Pode ter falado, mas é eu que entrei nessa, né? E aí Kardec fala, qual que é o tratamento? Quer dizer, não é a prece que vai resgatar você. Qual o tratamento para aquele que está passando pela dor? Aí ele discorre, eu fiz aqui um pequeno resuminho e depois eu passo a palavra a vocês. Kardec diz, reparar em uma vida de provações o que a outra fez sofrer. Então, essa é uma maneira de você se melhorar. Vai ajudar aquele que você prejudicou, aquele que você ofendeu, isso é uma maneira de você se melhorar. As vicissitudes que experimenta são uma correção temporária. E olha o link com o texto de Emmanuel. E uma advertência quanto às suas imperfeições que lhe cumpre eliminar de si. Você tem que eliminar de você para você crescer. Para a alma, são lições de experiências rudes às vezes. Essas vicissitudes ocasionam incessantes lutas que lhe desenvolvem as forças e as faculdades intelectivas e morais. Então é na dor que você cresce. Pelas lutas, a alma se retempera no bem, triunfando sempre que tiver denodo, quer dizer, coragem, para mantê-las até o fim. E aí ele fecha o pensamento assim. Mas não pense você que você tendo essa mudança, você vai ganhar na Mega Sena, né? Você está aqui na vida, ele fala, o prêmio da vitória está na vida espiritual. Não é aqui que você... Você pode até colher alguma coisa aqui, um certo equilíbrio, um certo bem-estar, desfrutar um pouco, mas o prêmio da vitória está na vida espiritual. Onde a alma entra radiante e triunfadora, como soldado que se destaca da refrega para receber a palma gloriosa. E aí ele vai discorrendo e falando o que era o purgatório e qual a visão que ele tinha para sair desse purgatório. Palavras com Luiz e Alain. Tá, então aí nós vemos exatamente aquilo que Jesus disse, né? Cultivou o tesouro que a traça não roeu, vai curti-lo na espiritualidade. Então, você vê que a fala de Jesus é muito simples e muito profunda. E Kardec está cheio de razão. Porque o mecanismo que Kardec coloca em dizer que é na vida de provas e expiações que nós vivenciamos o purgatório, ele fala uma coisa racional. Você sofre todas aquelas vicissitudes e, no exemplo que nós citamos no início do programa, aquela vicissitude te mostra o caminho. E você enxerga, você acorda e você passa a vivenciar aquilo. E aí, em vez de você blasfemar, em vez de você reclamar, em vez de você se rebelar, você se encontra. E aí, então, você se redimiu. Então, realmente, é muito mais racional, muito mais fácil de se entender. E outra coisa, é a forma correta de se redimir. E é interessante que antes que o Alan fale, já chegaram para mim, eu acho que chegaram também para o Alan e para o Luiz, e falaram assim: você defende essa ideia espírita, mas e se ela não for verdadeira? Você tem certeza absoluta disso? Porque ninguém tem certeza absoluta de nada. E a resposta que eu sempre dou é o seguinte: o que é verdade prevalece, o que não é verdade não prevalece. Curiosamente, toda a doutrina do Kardec permanece intacta com todos os avanços da ciência, da filosofia, seja lá do que for, parece que a cada dia vai fazendo mais sentido, vai dando mais coerência nos textos, e a cada dia, para mim, fica cada vez mais verdadeiro. Meu amigo, eu acho que a sua fala, ela é por aí mesmo, mas eu acho que a gente tem que fazer até uma análise crítica. A gente não tem que acreditar nas palavras de Kardec de uma forma dogmática, né? Então, eu acho que a grande característica de algo verdadeiro é você permitir a crítica. Sim. Então, quando a gente conversa não sendo dono da verdade, quando a gente conversa sobre como um aprendiz, constante aprendiz, fica muito mais fácil da gente crescer. Então, por exemplo, chego com o ponto de vista de Kardec. Quando eu falo alguma coisa, eu não tenho a pretensão de falar a verdade. Eu tenho a pretensão, talvez, de falar aquilo que naquele momento para mim é verdade. Só que, dialeticamente, eu estou aberto para escutar uma crítica contrária àquilo que eu estou expressando. E nessa crítica eu cresço, a pessoa cresce. Quando eu não falo para deter a sabedoria, eu falo para abrir uma discussão. Nossa, de aprendizado. Excelente. Então, quando a gente desenvolve o nosso conhecimento sempre livre, livre assim, de preconceitos... É lógico que é quase impossível ser 100%, mas livre de... Não, mas isso não é... Por exemplo, tem gente que defende o kardecismo, tem gente que defende até um chiquismo, tem gente que defende... Eu estou escrevendo um artigo e eu vou falar a frase agora, vocês desculpem a sinceridade da minha frase. Mas eu falei assim: não adianta você ser um católico de missa, um evangélico de culto ou um espírita de palestra. Você tem que ser um cristão de evangelho. Porque se você não conhece o evangelho, que é o novo padrão a ser adotado, você não vai ser mudado. Não adianta você se enfiar numa igreja, seja ela de que designação for, e achar que porque aquela frequência semanal está sendo cumprida, você vai se transformar. Não vai. Vai para o céu. Não vai. Eu tenho feito uma palestra agora sobre pensamento e vida e tenho perguntado no meio da palestra: quem tem o evangelho? Todo mundo tem. Né? Quem leu inteiro? Aí já 10% levanta a mão. Para quem eu posso fazer uma pergunta? Aí não levanta mais nenhuma mão. Então, quer dizer, a insegurança do conhecimento evangélico é tão grande, como que eu vou adotar um novo padrão evangelizado na minha vida? Agora, eu faço um desafio. Eu duvido que uma pessoa pegando o evangelho, lendo com o coração aberto, absorvendo do evangelho o sentimento amoroso daquelas palavras, não querendo se apegar à letra, mas ao conteúdo amoroso, eu duvido que ela não se transforme. Eu duvido. Mas ela tem que estar aberta para este novo ponto de vista, para esse novo padrão, que é a vida conforme Cristo nos pregou no seu exemplo evangélico. É, tudo isso são matérias que a gente reúne para exercer a reflexão. É, o que Kardec quis destacar aqui é exatamente que essas ideias e essas imagens couberam numa época. Talvez tenha sido o remédio da época, a necessidade da época. Houve abuso? Houve abuso. Houve distorção? Houve distorção. Mas era o que tinha, pelo menos em grande parte. E agora chegou o momento que nós, diante dos conhecimentos que chegam até nós, da astronomia, da física quântica, da literatura, da filosofia, de várias áreas do conhecimento, da medicina, isso não cabe mais. Ficou assim com todo o risco, ficou como se fosse assim, o jardim de infância, nós já estamos no primário, aquilo passou. Pode até ter sido útil, mas passou. Não cabe mais esse pensamento hoje. E aí o Allan falou uma coisa muito interessante. Nós aqui somos defensores do Kardec, mas isso não é um dogma. Ninguém aqui está enseguecido. Se amanhã encontrarmos alguma distorção em Kardec, vamos falar respeitosamente. Vamos ouvir outras pessoas, vamos levar isso a público e vamos tentar dissecar melhor o problema. Mas assim, a princípio, tudo o que ele falou tem se confirmado. Não é isso, Luiz? É, veja bem, o próprio Kardec sempre colocou isso. Me apresenta alguma coisa melhor, eu abraçarei. É, quer dizer, não existe uma posição dogmática. Existe uma posição racional, de bom senso, e é o que vale, né? Então, por exemplo, durante toda a leitura, ele nos fala exatamente isso e uma coisa que se enquadra. Céu e inferno na vida espiritual, purgatório na vida material. Então, esse purgatório, dependendo da forma como nós vivemos, nós vamos para o céu ou vamos para o inferno, que é o que a doutrina nos mostra. Uma consciência pesada é uma consciência livre, né? Então, hoje a doutrina, através da experimentação, ela pode nos mostrar isso como um conhecimento, não é uma crença. Ela nos mostra exatamente isso. Quando nós vivemos de uma forma não legal, nós vamos para o inferno, que é onde a nossa consciência vai estar situada como uma consciência culpada. Retornamos para o purgatório, vivenciamos o fruto daquela consciência que tem que se reajustar com as leis divinas. Reajustados, volta para o céu. E voltando do céu para a terra de novo como missionário. Então é uma cadeia maravilhosa. E os livros têm ensinamentos que passam despercebidos, Allan. Até seria interessante você e o Luiz comentarem. No livro Nosso Lar, o espírito André Luiz, ele diz que todo mundo sabe disso, mas é interessante relembrar. Ele foi um médico aqui na Terra, um médico de grande nome, grande destaque, um grande intelectual da época, foi formador de opinião, foi um indivíduo que teve um destaque na medicina brasileira e foi lembrado na medicina mundial. E com todo esse cabedal de conhecimento, ele desencarna e vai para o umbral. Ficou 8 anos no umbral, quer dizer, um indivíduo com uma capacidade incontestavelmente grande, um raciocínio brilhante, um conhecimento imenso, e vai para o umbral. E eu pergunto para o Allan, por que que ele foi para o umbral, Allan? Quem sou eu, né, para saber por que que ele foi para o umbral? Cada ser humano é um ser humano, né? Mas nós temos que lembrar sempre que nós somos aquilo que fazemos para nós, não aquilo que fazemos para o outro. Então, se eu pratiquei a caridade, mas dando com a direita e deixando a esquerda falar o que eu fiz com a direita, caridade nenhuma eu fiz. Se eu ajudei, mas de verdade não ajudei, se eu encarnei e nada melhorei, aonde eu vou me encontrar após a morte? Na faixa de pensamento que a minha mente acumulou durante a minha encarnação. Então, se eu ajudei, mas não ajudei a mim mesmo, nada serei. Nós temos aí exemplos, mais exemplos. Nós temos o Frederick Figner aí, no livro Voltei, Jacó. Meu irmão Jacó. Ele contando, ele foi vice-presidente da FEB, foi construiu o Parque Gráfico da Federação Espírita Brasileira, fundou vários centros, financeiramente ele promoveu o espiritismo, nossa senhora, Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro, e criou aí um processo com o Parque Gráfico que permitiu aí uma alavancagem da divulgação do espiritismo. E quando ele chega no plano espiritual, o pessoal recebe ele lá e fala assim: puxa vida, pena que você desperdiçou sua reencarnação, né? Aí ele fica admirado com aquilo, ele fala assim: mas como assim? Eu tenho injustiça. Que injustiça? Tudo que eu fiz? Deve ter um engano. Ele falou: por tudo que você fez, que nós estamos podendo te receber. E você não está aqui sozinho. Mas você não fez nada pela evolução do seu espírito. Que vergonha, hein? Então, eu acho que assim... Prepara o lombo, Geraldo. Se temos uma oportunidade agora, é a de evoluir a nós mesmos. E isso é uma obrigação, que podemos evoluir todo dia, toda hora, em cada ponto da nossa vida. Geraldo, Luiz, só um minutinho, eu não quero te botar medo. Eu não quero botar medo em você. Não, é só para você ficar esperto. Olha, se eu posso antever alguma coisa que vai acontecer com você, é o pessoal dizendo assim: você, e você não deu os artigos lá do Luiz, hein? Tinha uma chance imensa e ficou na sua. Mas lembrando de uma coisa: esses artigos não vão te ajudar em nada. Vão ajudar os outros, hein? Isso aí. Vamos lembrar, claro. Se eu não me mudar, não adianta nada. Vão ajudar os outros. É. Luiz, só para complementar, para a gente finalizar e fechar esse negócio do purgatório, né? Por que o André Luiz foi para o umbral? O André Luiz foi para o umbral exatamente porque ele não cumpriu aquilo que ele deveria cumprir na forma que deveria cumprir. Ele foi para o umbral porque aqueles que o acompanhavam viram que ele deixou por realizar muita coisa, né? E ele foi exatamente pela densidade moral que ele se colocava. Isso aí é uma coisa mais ou menos, Geraldo, matemática. É física isso. De acordo com aquilo que você realiza, é a sua densidade moral e onde você vai se situar. Então, você, teoricamente, você vê que ele viveu na ilusão de que tinha feito tudo certo, mas foi parar no umbral. Para ele foi surpresa. Porque se nós nos julgamos, nós vamos para o céu direto. Agora, como nós não nos julgamos e tudo é um merecimento matemático daquilo que nós realizamos, ele se deparou naquela condição de uma forma natural. E ali ele teve a oportunidade de se reconhecer, de clarificar aquilo que ele tinha sido. Que essas falas e essas palavras sirvam para a nossa reflexão. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 32 minutos. Vamos lembrar que o programa Visão Espírita precisa da sua ajuda. Caso você possa ajudar, o nosso programa vive dessa colaboração de todos. Nós estamos um pouco atrasados com as mensalidades com a Rádio Brasil, que tem sido muito compreensiva com o programa Visão Espírita. E caso você queira nos ajudar, faça um depósito identificado numa dessas contas bancárias: o Banco Santander, agência 0210, conta corrente 1300-1714, dígito 0. Repetindo, agência 0210, Banco Santander, conta corrente 1300-1714, dígito 0. E vai ser um presente de aniversário para nós de 19 anos, né? Porque se a gente consegue esse apoio, quem sabe aí um empresário não resolve patrocinar a gente um ano, né? Nossa. Até fazermos 20 anos. Nossa, não é tanto dinheiro assim. Entra em contato com a gente. Quem pode, pode, né? Nos ajude. Eu sei que tem gente aí que pode fazer isso. E você vai estar fazendo um bem à população aí que recebe informações para ajudar na transformação da própria vida. Toda ajuda será muito bem-vinda. Com certeza. E temos um grupo de pessoas que nos ajuda. Já constantemente. Temos aquelas pessoas que constantemente, nas minhas contas, tem umas 5 pessoas que depositam regularmente, né, aqueles valores e são muito bem-vindos. E para a gente fechar esse momento, vamos lembrar da música do Luiz, a música e hoje de você, boa qualidade. E hoje você vai gostar, já. Então é mais ver. Ou menos no teu estilo. Vamos ver qual é, então, que ele selecionou. Música clara. Música. Esse daí é Noturno, de Frédéric Chopin, um grande músico francês, e realmente nos encanta e nos sensibiliza, uma melodia que nos deixa em sintonia com as boas energias. Foi o primeiro texto que lemos aqui de Emmanuel. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 37 minutos. Estamos aptos a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo de livros, da coleção de livros da Terezinha Oliveira. Hoje estamos no seu livro 6, o seu sexto livro, Estudos Espíritas do Evangelho. E vamos iniciar hoje o capítulo 13. O capítulo 13, o título é A Multidão e Jesus. E eu vou fazer pequenas leituras, Alain e Luiz, Luiz e Alain fazem os comentários. A Terezinha, mais uma vez, ela vem lembrando temas que possam passar despercebidos da vida de Jesus, que os espíritas devem conhecer. Então ela coloca o texto, rodeado pelo povo, e a Terezinha escreve: ao saber que João Batista fora preso, Jesus deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum. As duas são cidades da Galileia, à beira do lago de Genezaré, talvez residindo em casa de Pedro. Reuniu seus discípulos e começou a percorrer a Galileia, pregando, afastando espíritos obsessores, fazendo curas. Sua fama se espalhou e de toda parte vinha gente procurá-lo, não só da Galileia, como de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além Jordão, e muitos o seguiam. A partir de então, Jesus sempre estará cercado por multidões que o procuram com insistência, como vemos nestas passagens. E ela vai citar algumas passagens, uma delas: quando voltou a Cafarnaum e ficaram sabendo que ele estava na cidade, juntou tanta gente na casa que não cabiam nem junto à porta. Uma outra situação: dirigindo-se noutra vez à casa, aí afluiu de novo tanta gente que Jesus e os discípulos nem podiam tomar alimento. E um outro, à beira do lago, pediu aos discípulos para terem sempre pronto um barquinho, para que a multidão não o comprimisse, porque todos os que padeciam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Em seguida, seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o, lhe disseram: todos te procuram. E para finalizar, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado, despede-os. Isso são exemplos para dizer que Jesus sempre esteve acompanhado de uma grande multidão. Na realidade, Jesus aí já era conhecido, né? As pessoas já sabiam o que provinha dali e o acompanhavam exatamente porque se encantavam com a sua fala, com a sua mensagem. E a vida de Jesus teve justamente esse intuito, né? Muitos vinham para obter a cura física, e outros vinham exatamente porque aquilo era como um alimento, né? É alguma coisa que eles, ao ouvirem, eles se saíam reconfortados, se saíam enriquecidos. Então você vê que naquele meio, para nós, né, era Jesus num barquinho e a multidão. Mas dentro dessa multidão tinham milhares de espíritos que já se rejubilavam com essa fala. Então, almas sensíveis que viviam aí a sua vida fazendo bem através dos seus gestos, através das suas ações. Quer dizer, Jesus naquele momento, ele alimentou uma multidão com o alimento que cada um necessitava. Com aquele alimento de o reconforto, aquele alimento de estímulo e com aquele alimento da cura. Então, e a Terezinha no seu texto parece que ela atrela essa situação é a prisão de João Batista. Logo depois ele partiu e começou a fazer isso. Parece que ele estava dando uma mensagem, né? É porque o outro veio justamente para abrir os caminhos, né? E outra coisa que também, um outro trecho, ela relata: os seus discípulos que não teriam mais a quem seguir quando João Batista fosse assassinado, eles passaram a seguir Jesus. Né? Então é exatamente isso. Ou seja, Geraldo, é o bem se fazendo no planeta. Né? Quer dizer, cada missionário, ele vai sempre ter aquelas pessoas que o seguem. Nós tivemos aqui há pouco tempo aquelas criaturas que seguiram tanto o Chico. Né? Hoje são outros e surgirão outros. E você vai observar que não faltarão líderes para propagar o Evangelho de Jesus na Terra. Alguma coisa, Alain? Ou eu paro o próximo tópico, então você faz um comentário, Alain. Como se sentia Jesus nessa circunstância? E a Teresinha escreve: narra Mateus que Jesus, aspas, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Fecha aspas. Continua Teresinha. Narra também que certa ocasião Jesus exclamou: ó gente incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Isso registrado em Mateus. E a Teresinha finaliza: Jesus, pois, tinha compaixão do povo pela desorientação espiritual em que se encontravam e sofria pela incredulidade e a maldade com que agiam. Olha, Geraldo, eu tomo muito cuidado com esse comentário, porque assim, como sentia Jesus, cara? Quem sou eu? Eu não sei nem como eu me sinto. Como que eu vou saber como que se sente? Deixa eu medir Jesus. Como se sente um espírito puro? Eu não gosto desse tipo de comentário que resolve falar o que sente. Olha, o que pensaria Jesus? O que... Nós não temos habilidade suficiente para imaginar o que um espírito puro está pensando ou sentindo. Não tem. Nós não temos parâmetros. Né? Às vezes a pessoa fala: olha como Jesus sofreu vendo isso. Como que a pessoa sabe que ele sofreu? Se ele... Nós acabamos de falar no começo do nosso estudo hoje do programa que no futuro teremos uma intuição aonde perceberemos todas as nuances do ambiente. E se ali fosse uma estação educativa de todos aqueles que estavam convivendo com Jesus, sim, e não um momento de sofrimento na visão de um espírito puro? Eu não sei. Eu estou aqui só elucubrando em cima do que lemos hoje. Então, a gente falar como sentia Jesus por três motivos. Né? Primeiro, que a gente não tem, como eu falei, capacidade de entender o superior. Segundo, que nós não estávamos lá. E terceiro, que estamos lendo do relato de alguém que foi traduzido da tradução, da tradução, da tradução, e talvez... a gente vai se ater mais às palavras do que ao sentimento delas. Então, realmente, eu não consigo somar com a Terzinha e falar como ele se sentiu. Numa escala muito menor, eu perguntaria a você, Alain, o que passou na cabeça do Einstein quando ele fez a teoria da relatividade? Sei lá, cara, eu acho isso uma... É difícil, né? Eu acho isso... É atirar cega, sabe? E eu não gosto disso. Eu acho que a Teresinha fez uma interpretação, mas eu acho que a colocação do Alain, ela é mais prudente, né? Ela é mais cuidadosa. Mas eu acho que a intenção dela foi destacar assim, por certo, né? Mas assim... Lembrando que a Teresinha, ela está relatando o que o apóstolo relatou, né? Porque não é a Teresinha que... Talvez o título não foi bem colocado, né? Como se sentia Jesus, né? Não é a Teresinha que está dizendo como Jesus se sentia, é o apóstolo. Ela está transcrevendo o que o apóstolo disse. Né? Então, mas você escutou meu comentário, até isso eu tomaria cuidado. E aí, ela vai adiante e fala assim: e o que fazia? Quer dizer, e o Jesus, o que fazia diante dessa circunstância do povo perto, com grande sofrimento e tal? Era para ajudá-los a sair da incredulidade e ignorância espiritual, que Jesus dizia certas coisas e produzia fenômenos, como vemos nas seguintes passagens. Ela vai citar quatro passagens para justificar essa frase dela. Em oração a Deus, e Jesus dizia: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. Isso era uma frase de Jesus. Numa outra circunstância, quando uma voz do céu lhe responde, esclarece ao povo: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Numa terceira situação, entre aspas, vendo que a multidão afluía, repreendeu o espírito imundo, fecha aspas, o qual se afastou. E na última colocação, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade. E aí ele curou o paralítico. Então, o que Jesus fazia nessa circunstância? Geraldo, todos nós, quando nos propomos a falar sobre o Evangelho, nós nos propomos com essa intenção, né? E Jesus também, ele se propunha a fazer exatamente como um exemplo, para ser observado, né? Com o intuito exatamente como todos nós buscamos fazer, tirar aquela multidão da incredulidade, tirar da multidão do ostracismo, quer dizer, buscar com que aquelas criaturas também encontrem motivação para se voltar para Deus. E o próximo tópico, Alan, a Terezinha, ela está tentando fazer essa abordagem. Como o povo se sentia ante Jesus e o que fazia o povo? E a Terezinha escreve: a multidão ficava impressionada de sua doutrina e se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Recebiam-no com alegria e demonstrações de apreço. Era convidado para banquetes, onde aproveitava para ministrar ensinos. Várias vezes foi ungido com perfumes e bálsamos por mulheres do povo. Alguns cooperavam com ele, até financeiramente, como Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus haveres. Mas se o procuravam reter, ele esclarecia: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Aí nós podemos falar, porque aí nós temos comparações no mundo de hoje, né? É muito interessante quando aparece uma pessoa carismática, né, no mundo. A gente tem muitos e muitos relatos, né? Você imagina assim, olha, a gente pode comentar, mas pode comentar imaginando, né? Veja o que aconteceu em volta do Chico Xavier, por exemplo, né? Que esse a gente consegue ver. As pessoas ali, nossa senhora, né? Tinha gente que chegava perto dele e a voz não saía mais. Sim, embargava a voz, não conseguia fazer. Tamanho era a presença moral. Sim. Tamanho era a sinceridade. A figura dele. E isso eu estou falando de um Chico que deixava claro que ainda estava longe de um espírito puro. Era um cisco, né? Segundo. Um cisco segundo ele. Você pega aí outros exemplos, né? Um Gandhi, uma irmã Dulce. Uma Madre Teresa de Calcutá, um Martin Luther King, são pessoas carismáticas que tiveram assim, uma capacidade muito grande em influenciar as pessoas com a irradiação do seu perispírito. E essa interferência positiva faz com que as pessoas se impulsionem a se transformar. Agora, imagina só, a partir destes exemplos, o que deveria ser chegar perto de Jesus. Eu não consigo realmente imaginar. Mas deve ser alguma coisa, algumas vezes, mais intensa do que estas que eu citei. Imagino eu que a hora que um cara via Jesus, ele fala: não sai daqui. Você fica aqui. Né? Eu quero que você fique na minha casa. Eu quero... Imagina. Aquela cena do livro Paulo, Há 2000 anos, que o senador Pio Lentz era um senador de Roma, era uma autoridade internacional. Orgulhoso. E ele disse, né, quando ele estava se dirigindo ao Lago Genesaré: eu quero ver se esse carpinteiro vai ter a autoridade de encarar um senador de Roma. Era natural esse pensamento dele. E quando ele viu Jesus, o que aconteceu? Ele se ajoelhou, naturalmente. Então, diante da grandeza, cai, o indivíduo cai mesmo, né? Você vê a força do magnetismo. Magnetismo, né? E Jesus fala: o que queres de mim, senador? Quer dizer, o que você está querendo de mim? Ele cai de joelhos. Né? Interessante. E você vê, o poder do mundo cai de joelhos diante de Jesus. Vamos abrir um parênteses aqui. Não sei se vocês lembram, quando Collor era presidente, Ele foi visitar o Chico. Sim, eu lembro. Tá? Lembro. E ele, inclusive, que o Chico estava... O Chico já beirava os 90 e poucos anos, já se movimentava com uma dificuldade danada. Ele, com aquela prepotência dele, ele entrou lá no quarto do Chico. O Chico ainda estava de cueca, né? Estava de pijama lá, e ele entrou e a câmera foi junto. Então foi uma cena absurda que a gente ouviu. Aquela prepotência. Aí que eu quero estabelecer o paralelo. O Collor esteve diante do Chico e aquela prepotência não fez com que ele mudasse nada. Porque ele era uma cápsula tão enclausurada que ele não era capaz de ser atingido por nada. O Publio Lentz, que era um... Ele, o Collor entrou de um jeito e saiu do mesmo jeito. Ele saiu do mesmo jeito. Entendeu? Quer dizer, o Publio Lentz também se achou exatamente. Né? Entende? Quer dizer, então você veja exatamente a questão do amadurecimento. Sim, e a prepotência. Essa lembrança sua. Que galera. Não, e sem contar, assim, eu imagino que nós tivemos uma comparação com o Chico. Agora imagine o Collor na frente de Jesus. Isso aí. A coisa era outra, né? O buraco é mais embaixo. Embora crucificaram ele. Embora pegar e crucificar. Mas daí. Olha, eu acho até que Jesus teve sorte. Porque a prepotência ela é uma coisa que impressiona. Pegaram a lança, cutucaram ele, por isso ele estava morto. Então tem uns momentos. Que são uma cegueira espiritual, né? Uma cegueira espiritual, mas ela eu não diria nem isso. Eu gosto muito, eu aprendi isso com o Luiz, da gente dar alguns números em algumas coisas que ilustra bem. Dá para quantificar. Então imagina que cada um de nós vibre entre 0 e 10. 0 é o pior, 10 é o melhor. Entre 0 e 10... Jesus, então, 10, né? 100, ou 12, sei lá, né? Ele está fora da nossa avaliação, da nossa escala, que a escala dele é 20, lá, sei lá. Aí ele está no meio que ele pode influenciar e influencia muitas pessoas. Só que é uma turba no 1. Suga a energia daquele. E aí constrangem, porque também tem esse outro lado. A pessoa carismática... ela gera naqueles mais fracos até uma certa inveja, uma raiva. Por que que ele pode chegar naquele lugar? Não é mentira. E aí ele quer provocar até aquele lá para ver se ele realmente era aquele. Então uma turba de centenas, de milhares de pessoas, no 1, massacra um que está no 20 lá, no 30 lá. Perfeito, muito bom. Então, é algo que cara... E isso existe, né? Puxa! É uma realidade. Infelizmente, muito ainda. E aí, só para finalizar, eu acho que não sei nem se vai dar para ler isso daqui. Não, pode ler. Que ele fala, nem todos o aceitavam, Jesus, né? Seus próprios irmãos, né? Você vê. Foi rejeitado em Nazaré, terra de sua infância e mocidade, e na Samaria, onde, por preconceito tribal... alguns samaritanos não o quiseram hospedar. Nossa, que arrependimento, hein? Em Gadara, ou Gerasa, libertou um homem da legião dos espíritos que obsidiava terrivelmente, e os gadarenos começaram a rogar-lhe que saísse da terra deles, porque sentiam grande medo diante de Jesus. De quê? Da ação espiritual de Jesus? De perderem mais rebanhos de suínos, porque ele tirou os espíritos e 500 porcos jogaram no precipício, né? As opiniões sobre ele se dividiam. E alguns falavam, mas não é ele o filho de Davi? Perguntavam alguns, quando Jesus curou o obsediado que passou a ver e a falar. Mas os fariseus contestaram, ele não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros diziam, não, mas ele é bom. E outros redarguiam, não. Antes, ele engana o povo. Olha as contradições. E havia muitas suposições sobre quem Jesus de fato seria. Achavam uns que Jesus era João Batista de volta, ou Elias, ou ainda uns dos antigos profetas ressurgido. Dúvidas que ficou dirimida com a afirmação mediúnica de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Os adversários, que eram sacerdotes, escribas, anciãos do povo, continuavam a achar que ele era... o violador das leis de Moisés, esses escribas, né? O blasfemo, O glutão e bebedor de vinho. Nossa, eu não sabia disso. Ah, eu desconhecia esse negócio. Claro, ele não fez vinho lá na festa. Mas falava que ele era glutão e bebedor de vinho. Aqui, meu Deus do céu. O que você tem a falar sobre isso? Olha, o que eu tenho a falar é que são as impressões. São as impressões que nós causamos às pessoas. Aliás, inclusive, é bom para a gente ficar esperto. É? Não estão achando que você é santo por aí. Não. O que eu digo é o seguinte, você tem que estar atento de que você fala para um público, aparentemente você está ótimo, está tratando bem, você está se achando, tal, mas tem aquelas pessoas que o ouvem e têm uma impressão diferente, né? Então, isso se imagina, se acontecia com Jesus, imagina com todos nós, né? Então, nós temos até que, inclusive, tomar cuidado quando nós nos expressamos, principalmente num meio que não é aquele meio onde nós estamos propagando a doutrina espírita, alguma coisa assim, né? Então, a gente até ter esse cuidado, porque às vezes a gente, no afã de divulgar e alguma coisa assim, a gente está fazendo um desserviço, né? Porque não é o local adequado, não é o momento adequado, né? Quantas e quantas vezes o momento adequado é do silêncio, né? Silêncio. Excelente. Não, e a gente pode lembrar Chico, né? Que quantas pessoas de alto calibre conviviam com Chico e várias vezes inflamavam perto dele discussões. Qual era a postura do Chico? Silêncio. Só quando aquilo já estava num auge e as pessoas olhavam para ele, lembravam, né? Olha só, alguém voltava ao discernimento, né? Ô Chico, o que será que os espíritos falam disso? Aí ele, com muita ponderação, e essas passagens são corriqueiras, ele fala assim, Emmanuel, que está aqui do meu lado, ele pensa que... Olha a ponderação. Então, assim... A gente precisa realmente, o que o Luiz está falando, a ponderação do Luiz é muito sábia. A gente tem que saber não jogar pérolas aos porcos. Nós temos que tomar cuidado com isso aí. Muitas vezes o silêncio é a palavra do momento, fazer um trocadilho aí. É isso mesmo, do momento, é a ação mais adequada. Últimas palavras, Luiz. Um grande abraço a todos e amanhã estarei no Centro Espírita Luz e Verdade, lá de Santa Terezinha. Alan, últimas palavras. Um grande abraço a todos, que a gente possa ter uma semana maravilhosa, cheia de oportunidades em vivenciar o que estudamos aqui hoje. Realmente, vamos vivenciar, vamos procurar vivenciar, e a nossa prece, estamos em cima da hora, é o nosso pensamento de alegria, desculpe, por estarmos encerrando mais um programa. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. E vem aí o programa Construção da Igreja Católica. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos. A concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.